Divina. Capítulo 4. Ordem, glória, julgamento. Parte 1. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6. Nos próximos capítulos, estabeleceremos um padrão importante que ocorre ao longo das Escrituras. Ele será a estrutura histórica que dará suporte para compreendermos as questões que dizem respeito aos dias de hoje. O padrão de Deus. Era a primeira noite de um total de 4 das reuniões agendadas na cidade de Saskatchewan, no Canadá. O pastor estava me apresentando e eu estaria na plataforma em menos de 3 minutos. De repente, o Espírito de Deus começou a me levar rapidamente através da Bíblia, revelando um padrão que ocorre ao longo do Antigo e do Novo Testamento. O padrão é esse: primeiro, ordem divina; segundo, glória de Deus; terceiro, julgamento. Antes que Deus manifeste a sua glória, deve haver ordem divina. Quando a sua glória é revelada, há grande bênção, mas também quando sua glória é revelada, toda irreverência, desordem ou desobediência recebem julgamento imediato. Deus abriu os meus olhos para este padrão em menos de 2 minutos e me fez saber que eu deveria pregar sobre isso à faminta congregação de canadenses diante de mim. O culto daquela noite foi um dos mais poderosos que já ministrei, por isso, desejo compartilhar esta verdade com você. Desde o princípio. Para estabelecer um fundamento, vamos ao princípio. Quando Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, verso 2. As palavras sem forma são uma combinação de duas palavras em hebraico, haya e tohu. Juntas, essas duas palavras oferecem um relato mais ilustrativo. A terra havia se tornado sem forma e caótica. Não havia ordem, mas desordem. Embora o Espírito de Deus estivesse pairando ou chocando sobre esse caos, ele não se moveria sobre ele até que a palavra de Deus fosse liberada. Uma vez que as palavras de Deus foram pronunciadas, a ordem divina foi colocada em operação neste planeta. Deus preparou a terra por 6 dias antes de liberar a sua glória sobre ela. Ele cuidou especialmente do jardim que havia plantado para os seus. Então Deus criou o seu homem, o foco da criação. Quando o jardim estava preparado, Deus formou o homem do pó da terra. A ciência encontrou cada elemento químico do corpo humano presente na crosta terrestre. Deus projetou uma maravilha tanto da engenharia quanto da ciência. A ordem divina traz a glória de Deus. Deus levou 6 dias para trazer a ordem divina à terra. Então ele trouxe ordem ao corpo do homem. Quando a ordem divina foi alcançada, Deus lhe soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus literalmente soprou o seu espírito neste corpo humano. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e em seguida, a mulher foi tirada do lado do homem. Eles não tinham roupas nem cobertas. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Todas as outras criaturas receberam cobertas. Os animais têm pelos, os pássaros têm penas e os peixes têm escamas ou conchas. Mas o homem não precisava de uma cobertura externa, pois o salmista nos diz que Deus de glória e de honra o coroou. Salmo 8, verso 5. A palavra hebraica para coroou é atar, significa rodear ou cercar. Na essência, o homem e a mulher estavam vestidos com a glória do Senhor e não necessitavam de roupas naturais. As bênçãos que este primeiro casal experimentou eram indescritíveis. O jardim possuía a sua força, sem que fosse necessário cultivá-lo. Os animais viviam em harmonia com o homem. Não havia enfermidade, doença ou pobreza. Mas o melhor de tudo é que este casal tinha o privilégio de andar com Deus em sua glória. Julgamento. Em primeiro lugar, Deus trouxe a sua ordem divina pela sua palavra e pelo seu espírito. Então a sua glória foi revelada. As bênçãos eram abundantes, mas então veio a queda. O Senhor Deus ordenou ao homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois desobedecer significaria a morte espiritual imediata. Debochando de Deus, Satanás desafiou a palavra do Senhor com a sua contradição deturpada. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então Adão, com pleno conhecimento de seus atos, optou por desobedecer a Deus. Sua irreverência não era nada menos do que alta traição. Quando isso aconteceu, seguiu-se o juízo. E imediatamente Adão e Eva souberam que estavam nus. A glória havia ido embora, deixando-os descobertos e separados de Deus em um estado de morte espiritual. Em uma tentativa fútil de cobrir a sua nudez, eles prepararam apressadamente algumas folhas e vinhas e se vestiram com a obra das suas mãos. Deus viu o que eles haviam feito, pronunciou o julgamento sobre eles e os vestiu com túnicas de peles, mais provavelmente de um cordeiro, representando o Cordeiro de Deus, que viria e restauraria o relacionamento do homem com Deus. Em seguida, o casal caído foi levado para fora do jardim, onde a vida eterna se encontrava. Como resultado da desobediência irreverente de Adão, na presença da glória de Deus, o julgamento foi severo. O tabernáculo da sua glória. Centenas de anos se passam e Deus finalmente encontra um amigo em Abraão. Deus faz uma aliança de promessa com Abraão e muda seu nome para Abraão. Através da obediência deste homem, as promessas de Deus são garantidas novamente para as gerações que virão. Os descendentes de Abraão terminam no Egito como escravos por mais de 400 anos. Em meio à dificuldade do povo, Deus levanta um profeta e libertador chamado Moisés. Quando os descendentes de Abraão são libertos do cativeiro, Deus os leva para o deserto. É no deserto do Monte Sinai que Deus delineia o seu plano de habitar com seu povo. Deus diz a Moisés: "Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles." Êxodo 29, verso 46. Mais uma vez, Deus andará com o homem, pois este sempre foi o seu desejo. Contudo, por causa do estado caído do homem, Deus não pode habitar dentro dele. Então ele instrui Moisés: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Este santuário será chamado tabernáculo." Antes que a glória de Deus venha, primeiro deve haver a ordem divina. Portanto, Deus instrui cuidadosamente Moisés sobre como construir o tabernáculo. Ele é muito específico com relação a todos os pontos quanto a quem deve construí-lo e quem deverá servir nele. Essas instruções são detalhadas quanto aos materiais, às medidas, à mobília e às ofertas. Na verdade, as instruções específicas se estendem por muitos capítulos do livro de Êxodos. Este santuário feito pelo homem refletia o santuário celeste, Hebreus 9, versos 23 e 24. Deus advertiu Moisés: "Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte." Era de extrema importância que tudo fosse feito exatamente como indicado. Essas instruções forneceriam a ordem divina necessária antes que a glória do rei fosse manifestada na presença deles. Uma oferta recebida da congregação forneceu todos os materiais de que necessitavam: ouro, prata, bronze, fios azuis, púrpura, escarlate, linho fino, peles, pelo, madeira de acácia, óleo, especiarias e pedras preciosas. O Senhor havia dito a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Êxodo 31, dos versos 1 a 6. O Espírito de Deus estava sobre esses homens para trazer ordem divina. O Espírito de Deus operando através de homens, unido em harmonia com a palavra de Deus, mais uma vez traria a ordem divina. Logo, todos esses homens capacitados começaram a trabalhar no tabernáculo. Eles fizeram as cortinas, as telas e os pilares. Eles forjaram a arca do testemunho, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e a pia de bronze. Eles fizeram as vestimentas sacerdotais e o óleo para unção. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Êxodo 39, versos 42. As instruções de Deus eram tão específicas que o tabernáculo tinha de ser levantado nesta data exata. O primeiro dia do primeiro mês chegou. Moisés e os peritos artesãos levantaram o tabernáculo. Então lemos: assim Moisés acabou a obra. Êxodo 40, verso 33. Agora tudo estava pronto. A ordem divina estava em seu lugar por causa da palavra de Deus e de um povo submisso à direção do Espírito Santo. Agora observe o que aconteceu. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, versos 34 e 35. Quando a ordem divina foi alcançada, Deus revelou a sua glória. A maioria de nós que estamos na igreja está destituída do entendimento da glória do Senhor. Participei de muitas reuniões onde os ministros declararam, ou por ignorância, ou por exagero: a glória do Senhor está aqui. Antes de prosseguirmos, vamos discutir o que é a glória do Senhor. A glória do Senhor. Primeiramente, a glória do Senhor não é uma nuvem. Alguns podem perguntar: então, por que se menciona uma nuvem quase todas as vezes que a glória de Deus se manifesta nas Escrituras? O motivo é este: Deus se esconde na nuvem. Ele é magnificente demais para que a humanidade possa contemplá-lo. Se a nuvem não cobrisse a sua face, todos ao seu redor seriam consumidos e morreriam imediatamente. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, versos 18 a 20. A carne mortal não pode permanecer na presença do Santo Senhor em sua glória. Paulo disse: pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais algum viu, nem é capaz de ver, a ele honra e eterno poder. Amém. 1 Timóteo 6, versos 15 a 16. Hebreus 12, verso 29 nos diz que Deus é fogo consumidor. Ora, quando você pensar sobre isso, não imagine um fogo proveniente da madeira. Um fogo consumidor não poderia ser contido nos limites da sua lareira. Deus é luz e nele não há trevas. O tipo de fogo que arde em sua lareira não produz luz perfeita. Ele contém trevas, ele é acessível e você pode olhar para ele. Então vamos passar para uma luz mais intensa. Imagine o feixe de raio laser. É uma luz muito concentrada e intensa, mas ainda não é a luz perfeita. Por mais luminosa e poderosa que seja, ela ainda contém trevas dentro do fogo da sua luz. Paulo disse a Timóteo que a glória de Deus é luz inacessível, a que homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Paulo podia escrever isso com muita facilidade, porque ele experimentou uma certa medida dessa luz na estrada para Damasco. Ele relatou sua experiência deste modo ao rei Agripa. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim. Atos 26, verso 13. Paulo disse que essa luz era mais clara que o sol do meio-dia. Pare um instante e tente olhar diretamente para o sol do meio-dia. É difícil olhar para o sol, a não ser que ele esteja coberto por uma nuvem. Deus, em sua glória, excede este brilho infinitamente. Paulo não viu a face do Senhor, ele só viu a luz que emanava dele. Por isso teve de perguntar, "Quem és tu, Senhor?" Ele não podia ver a sua forma ou as feições do seu rosto. Ele estava totalmente cego pela luz que emanava da sua glória, que sobrepujava até o brilho do sol do Oriente Médio. Talvez isto explique porque os profetas Joel e Isaías declararam que nos últimos dias, quando a glória do Senhor for revelada, o sol será transformado em trevas. Eis que vem o dia do Senhor, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a luz não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, versos 9 e 10. A glória de Deus superará qualquer outra luz. Ele é a luz perfeita e consumidora. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra, Isaías 2, verso 19. A glória de Deus é tão avassaladora que quando ele apareceu diante dos filhos de Israel em meio à nuvem escura do Sinai, o povo clamou aterrorizado e recuou. Moisés descreveu esse acontecimento. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade com grande voz. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e os anciãos. E dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vemos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Deuteronômio 5, versos 22 a 27. Embora eles tivessem visto o Senhor coberto pelas densas trevas de uma nuvem, ela não podia esconder o brilho da sua glória. Tudo o que faz Deus ser Deus. Então agora vamos fazer a pergunta: o que é a glória do Senhor? Para responder, vamos voltar ao pedido de Moisés na montanha de Deus. Moisés pediu: mostra-me a tua glória. Êxodo 33, verso 18. A palavra hebraica para glória usada por Moisés nesta ocasião foi kabod. Ela é definida pelo dicionário bíblico Strong como o peso de alguma coisa, mas somente figuradamente em um bom sentido. A definição também fala de esplendor, abundância e honra. Moisés estava pedindo, mostra-te a mim em todo o teu esplendor. Veja com atenção a resposta de Deus. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Êxodo 33, verso 19. Moisés pediu toda a glória do Senhor e Deus se referiu a ela como toda a minha bondade. A palavra hebraica para bondade é tub. Significa bom no sentido mais amplo. Em outras palavras, nada é retido. Então Deus disse: te proclamarei o nome do Senhor. Antes de um rei terreno entrar na sala do trono, o seu nome é sempre anunciado por proclamação. Somente então ele entra em seu esplendor. A grandeza do rei é revelada e na sua corte não existe engano quanto a quem é o rei. Se esse monarca estivesse na rua de uma das cidades da sua nação, vestido com roupas comuns, sem nenhum serviçal, ele poderia passar sem que as pessoas à sua volta percebessem a sua real identidade. Então, na essência, foi exatamente isso que Deus fez por Moisés. Ele está dizendo: proclamarei o meu próprio nome e passarei por você em todo o meu esplendor. Então vemos que a glória do Senhor é tudo que faz Deus ser Deus. Todas as suas características, autoridade, poder, sabedoria, literalmente o imensurável peso e magnitude de Deus, estão contidos dentro da glória de Deus. Nada é oculto ou retido. A glória de Deus está revelada em Cristo. Aprendemos que a glória do Senhor é revelada na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6. Muitos afirmaram ter tido uma visão de Jesus e ter olhado para sua face. Isto é plenamente possível. Paulo descreveu essa verdade. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. 1 Coríntios 13, verso 12. A sua glória está ofuscada por um reflexo obscuro, pois nenhum homem pode olhar para sua glória inteiramente revelada e viver. Alguém pode questionar: mas os discípulos olharam a face de Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Isso também é verdade. O motivo pelo qual isso aconteceu é que ele não exibiu a sua glória abertamente. Houve alguns que viram o Senhor, mesmo no Antigo Testamento, mas ele não estava revelado em toda a sua glória. O Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhais de Manre, Gênesis 18, versos 1 e 2. Josué contemplou a face do Senhor antes de invadir Jericó, Josué 5, versos 13 e 14. O Senhor disse a ele: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. O mesmo aconteceu após a ressurreição. Os discípulos tomaram café da manhã com Jesus no mar de Tiberíades. João 21, versos 9 e 10. Dois discípulos andaram com Jesus na estrada de Emaús, mas os seus olhos estavam impedidos. Lucas 24, verso 16. Todos estes contemplaram a sua face, porque ele não exibiu abertamente a sua glória. Em contraste, o apóstolo João viu o Senhor no Espírito e teve um encontro inteiramente diferente daquele café da manhã com ele, junto ao mar, pois João o viu em sua glória. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Apocalipse 1, versos 10 a 17. Observe que o seu rosto era como o sol brilhando na sua força. Como então João pôde olhar para ele? A razão é, ele estava em espírito, assim como Isaías estava no espírito quando viu o trono e os serafins acima dele e aquele que se assenta no trono. Isaías 6, versos 1 a 4. Moisés não podia olhar a face de Deus, pois Moisés estava em seu corpo físico natural. Ele reteve a sua glória para nos testar. A glória do Senhor é tudo o que compõe Deus, e isso ultrapassa tremendamente a nossa capacidade de compreensão e entendimento, pois até os poderosos serafins continuam a clamar, Santo, Santo, Santo, maravilhados em espanto avassalador. Os quatro seres viventes diante do seu trono clamam, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 4, verso 8. Quando os seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, versos 9 e 10. Ele merece mais glória do que qualquer criatura viva pode lhe dar por toda a eternidade. Precisamos nos lembrar de que servimos aquele que criou o universo e a terra. Ele é de eternidade e será por toda a eternidade. Não há outro como ele. Em sua sabedoria, ele intencionalmente retém a revelação da sua glória para ver se nós o serviremos com amor e reverência ou se voltaremos a nossa atenção para as coisas que recebem glória na terra, mas que perdem seu brilho se comparadas a ele. Não podemos esperar sermos admitidos em sua presença com uma atitude de